Médio Bravo Lima no localizador. Lima, tio, no localizador, tá em condições dos dois com a pista que vai chamar a torre e cancelar a bomba 7. Eu vou a torre 6-8-6, bom ponto. 6-8-6, obrigado. Pois Salvador é o papá papá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, boa noite. Informo o vento calmo, ajuste ONU 0, ONU 1, informe, vai pausar na pista ONU 0. ONU 7, a presente vai se enquadrar para ONU 7. Presidente, Bravo Pai, Juliette Bravo Delta, plano cancelar 243, está autorizado base pela direita, reporte na final. Tá lá. Juliette Bravo Lima vai alinhar um no 7 baixado travado. Aqui o Papapá Juliette Bravo Lima, sem pouso autorizado, pistão no 7. O vento calmo, ajuste 1 no 0, 1 no 1 e forma pista molhada. Ciente, obrigado. Prado, Recife, agora em 1265 agora e 1265 a cidade. Operação em Salvador. Aerostar, tenha boa noite, o Jet Bravo Lima. Thank you. Hospital de 054, assistente com não está com distância, possível número máximo, pode ser o Teocol, está habilitado no Filha Bode. Porto Internacional de Salvador, informação é. Do 4194, após decisão para o Santão, está difícil.